Engenharia, Júnior Salgados e Bobson Engenharização. Aô, Jack Simões Produções, é nóis. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu e distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu não ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só dependo de você, só você. Aô, minha mãe maravilhosa, meus irmãos, toda a galera de Itatim, Bahia. Um abraço, tamo juntos. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu não ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só dependo de você, só você.